Companheiros e companheiras nesta jornada terrena, é com imensa alegria que eu saúdo cada um de vocês. Nossa gratidão a você que nos acompanha nesta senda de aprendizado e de evolução. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 172, gravado no dia 25 de julho do ano de 2018, aqui, direto dos estúdios da União Rádio Web, em Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Participam do programa de hoje os nossos amigos Luiz Pessoa Guimarães e a amiga Maria Antônia Paduan. Em alguns instantes, a gente vai falar com eles. Neste programa serão discutidos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. O Espírito de Verdade, em resposta à questão número 87, em O Livro dos Espíritos, afirma: eles, os Espíritos, estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os Espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/programa Visão Espírita. Deixe seu recado, faça sua pergunta, a sua participação é sempre muito importante. Em todo início de programa, nós sempre selecionamos algumas datas para serem lembradas. E nós temos aqui, no dia 26 de julho do ano de 1825, nasce em Salvador, Bahia, Luiz Olímpio Teles de Menezes, o fundador do primeiro centro espírita no Brasil. O grupo familiar do Espiritismo, em 1865. E do primeiro jornal espírita do Brasil, o Eco do Além Túmulo, em 1869, em Salvador, Bahia. Desencarna no Rio de Janeiro, no dia 16 de março de 1893. E dessa vez, no dia 28/7/1890, na Inglaterra, em reunião de efeitos físicos com a médium Elisabeth d'Espérance, materializa um lírio dourado com 7 pés de altura, estando presentes vários cientistas, entre os quais o professor Alexandre Aksakov. Bem, nós selecionamos para início do programa, para o primeiro bloco, o texto do Espírito Joana de Ângeles, denominado Renovação, extraído da obra Leis Morais da Vida, psicografada por Divaldo Pereira Franco. A poda propicia renovação da planta. A drenagem faculta a modificação do campo. A decantação aprimora a qualidade do líquido. O cautério enseja a laqueação de vasos e destruição dos tecidos contaminados. A modificação dos hábitos viciosos fomenta o entusiasmo, que liberta do comodismo pernicioso e da atividade perturbadora. Imperioso o esforço para a renovação que gera bênçãos e é matriz de prodigiosas conquistas. Renovar ideias, aurindo no manancial inesgotável do Evangelho a inspiração superior. renovar palestras, mediante o exercício salutar do pensamento comedido e nobre. Renovar atividades, colocando o sal da alegria e a gota de amor em cada tarefa a ser realizada. Renovar objetivos, através do estudo contínuo das metas e meios para a libertação espiritual, tendo em vista a decisão irrevogável de triunfar sobre as imposições afligentes que conspiram no mundo contra a paz verdadeira do Espírito. Renovar é processo fecundo de produzir. Não apenas renovar para variar, antes reativar os valores que jazem vencidos pela rotina pertinaz, ou redescobrir os ideais que, a pouco e pouco, vão consumidos pelo marasmo, vencidos pela modorra, desarticulados pelas contingências da mecânica realizadora. A renovação interior, poda moral, desse modo, exige disciplina e sacrifício para lograr o êxito que se pretende colimar. Diante da questão desagradável, que já não consegues resolver, renova a paciência e tenta uma vez mais. Ante a pessoa irritante, que já conseguiu fazer-se antipática, renova conceitos e insiste na fraternidade um pouco mais. Face ao antagonista gratuito que logra desagradar-te, renova o esforço de vencer-te e ser gentil ainda mais. Perante o sofrimento que parece destruir-te, renova-te pela oração e confia mais. O discípulo do Evangelho que desdenha o milagre da renovação pode ser comparado ao trabalhador que menospreza a esperança, torna-se vítima fácil para o fracasso. Jesus, o sublime exemplo, ensinando a perene urgência da renovação dos propósitos superiores, cercou-se de pessoas difíceis de serem amadas, compreendidas, ajudadas, não desperdiçando situações nem circunstâncias negativas, armadilhas e astúcias em momentos de aflitivas conjunturas, propiciando-nos assim a demonstração do valor do ideal e da vivência do bem, conseguindo todos renovar e tudo modificar em razão dos objetivos elevados do seu ministério entre os homens. Sem reclamar contra o pecado, renovou os pecadores. Sem inventivar a astúcia, renovou as vítimas da perturbação bem urdida. Sem reagir contra os que o perseguiam em caráter contumaz, renovou todos os que se facultavam a sua palavra. Toda mensagem que nos legou, mediante palavras ou ações, constituiu um poema e um hino de bênçãos à renovação do homem, do mundo e da humanidade. Bem, amigos, e é assim, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que eu posso enfim dizer boa noite, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Boa noite a todos os nossos ouvintes e que nós possamos, através desse programa, divulgar a doutrina dos Espíritos nessa hora e meia que estaremos juntos. Que possamos fazer o melhor e que Jesus nos intua para que possamos fazer as melhores colocações. Boa noite, minha amiga Maria Antônia Paduan. Muito boa noite aos ouvintes queridos com os quais nós compartilhamos nossas experiências. Também quero rogar ao alto a assistência para que possamos realmente transmitir a mensagem do Evangelho de Jesus. E olha que interessante, né? Um texto que fala sobre renovação. É uma palavra que nós temos ouvido muito, né? Desde o âmbito, por exemplo, político do nosso país. A gente fala em renovar, em mudar de ares, em trocar as pessoas, mas o texto fala aqui sobre a nossa renovação. E é interessante que, para renovar, nós temos que ter conhecimento com algo que seja diferente da gente, para que haja contraste. Nós não conseguimos renovar se permanecemos no mesmo ambiente. E aqui, neste exemplo, eu falo do ambiente mental, da nossa psicosfera. Como nós podemos nos renovar? Isso é, eu imagino que todos nós desejamos ser uma pessoa diferente daquela que somos. Eu, por exemplo, desejo ser melhor do que eu sou hoje. Mas para que eu seja melhor do que eu sou hoje, eu tenho que ser diferente do que eu sou hoje. Caso contrário, eu me apego a este que aqui está. Então, para renovar, eu preciso abrir mão daquilo que eu acho que sei, que eu, da minha forma de interpretar o mundo, né, exterior. E tenho que me abrir a novas interpretações. Esse é um exercício difícil, não é, Luiz? É, inclusive você está comentando um assunto que eu vou um pouco mais para trás, né? Quando a gente pensa em renovar, a gente precisa entender o que você quer renovar, né? Então, uma das grandes falhas que nós temos por falta nos nossos hábitos é não nos conhecemos. Então, quando a gente reflete sobre como nós somos, prestamos atenção em como somos, em nossas atitudes, em nossos hábitos, aí nós podemos nos conhecer. E sem nos conhecer, nós não podemos avaliar o que precisa ser renovado. Né? Então, é uma coisa que normalmente nós temos o hábito de, a cada passagem de ano, fazer uma revisão, né? Então, imagina você rever uma coisa que praticamente se passaram 365 dias, que você não tem nem lembra, né? Agora, se nós adotarmos o hábito da reflexão ao deitarmos, nós vamos ter uma capacidade de avaliar as últimas 24 horas. Nossa mente vai estar fresquinha e nós vamos nos lembrar das nossas atitudes nas últimas 24 horas. E aí, através dessa reflexão, a gente pode detectar comportamentos viciados, né? E uma série de coisas. Maria Antônia, mas isso que o Luiz falou requer uma certa disciplina, né? Porque assim, na prática, muitas vezes a pessoa trabalha o dia todo, né? Muitas vezes sai do trabalho, vai para a escola, ou tem uma outra atividade, chega em casa exausto, o que ele quer é cama. Esse muitas vezes não consegue nem fazer a sua prece. O Luiz está falando de fazer uma reflexão, né? Como a gente consegue essa mudança de atitude para conseguir, né, buscar esse autoconhecimento? Porque é muito importante o que o Luiz falou. Para me mudar alguma coisa, eu tenho que conhecer primeiro, para saber por que eu quero mudar, se eu devo mudar e para onde eu quero mudar, né? Então, nós pensamos, o Luiz propôs à noite, mas às vezes, no decorrer do dia, nós temos momentos que nós podemos utilizar para fazer reflexões, né? Ao acordar um pouquinho mais cedo, ou mesmo durante o dia, uma hora de almoço, que nós temos um tempo do trabalho que tem um intervalo para o almoço, nós usamos a hora toda do almoço para o almoço, né? Quem trabalha em empresa, assim. Então, aproveitar alguns momentos do dia, aprender a programar momentos do dia para fazer isso. Esse é um aspecto importante. E outra coisa que, além da gente se conhecer, eu penso que também nós precisamos entender onde é que queremos chegar. Então, a palavra renovar, em si, ela implica em que nos transformemos em algo melhor. Porque se nós formos renovar, mas não nos tornarmos melhores, então nós temos aí o exemplo, por isso que nós dizemos muito da importância do Evangelho. Porque muitas vezes nós queremos ser algo melhor, mas que é esse melhor que nós queremos? Muitas pessoas têm autoestima muito rebaixada, outras têm uma autoestima extremamente exaltada, de vaidades, daquilo que são qualidades que prejudicam a pessoa. E se ela não tiver consciência responsabilidade frente à mudança que ela deseja, então ela tem que tomar consciência de que para que ela quer essa mudança, né? E, então, um aspecto importante da renovação, e que a gente percebe por todos os itens citados aqui por Joana de Ângeles, é que a renovação sempre nos torna melhores, então nos leva ao caminho do bem. E se nós queremos nos pautar para um caminho melhor, para o caminho do bem, a melhor forma mesmo é seguir as orientações de Jesus, que são bastante simples, né? É, que ele exemplificou o tempo todo, ele não teorizou, ele exemplificou, ele vivenciou, e isso é importante para nós como parâmetro, porque se nós queremos fazer renovação, nós também precisamos ter um parâmetro, né? Quando é que nós buscamos melhorias dentro do trabalho, numa empresa, mesmo dentro do nosso lar? Nós tomamos consciência que nós não estamos nos conduzindo bem dentro da nossa casa. Nós temos que ter clareza o que é que nós queremos melhorar dentro de casa, né? Que atitudes nossas precisam estar melhores. E para estar melhor, nós precisamos realmente ter um olhar voltado para o bem. Né? Eu vejo que essa palavra renovação, e os exemplos são tão simples, né? Quando nós olhamos para uma planta, ela está linda, está bela. Hoje, quando eu li essa mensagem, me fiz lembrar de uma... No caminho, quando eu venho para a cidade, tem um local, uma chácara, que tem 4 primaveras. E essas primaveras, esse período do ano, fica muito florido. Então, fica lindo aquele muro. Só que já faz anos e anos que ela flori. E este ano eles decidiram fazer uma poda, porque de fato ela já está bastante envelhecida, né? E agora diminuiu o volume de flores. Mas a gente sabe que a beleza permanece, porém é para a própria vitalidade da planta. Então, muitas vezes, a renovação implica em mudanças importantes, é uma transformação importante em nós, no nosso psiquismo, na nossa conduta, e por isso é necessária a disciplina, por isso é necessária a reflexão. Sabe, o seu exemplo é muito bonito, muito poético, inclusive. Eu gosto muito de trabalhar com plantas, de mexer no jardim. E, de fato, agora é um período muito difícil, final do inverno. No final de julho, começo de agosto, início da primavera, é o período de poda das roseiras. Eu tenho algumas roseiras em frente de casa e elas têm botões, elas estão lindas. Só que eu tenho que podá-las agora, porque senão eu comprometo ela no final do ano. Ela não vai produzir depois, ela produz agora, depois ela mingua, as rosas ficam pequenas. E esse exemplo é exatamente o que acontece com a gente. Muitas vezes a poda que a gente tem que fazer na nossa conduta, no nosso comportamento, no nosso entendimento, é algo violento, né? É algo profundo, que sem dúvida vai gerar sofrimento. Esse processo de renovação e de mudança não é um processo a custo zero. A gente tem que abrir mão de alguma coisa. Nós encontramos muito isso nas religiões cristãs predominantes. O pedido que o devoto faz, né, a Jesus, a Deus ou aos santos, para que o renovem, para que o transformem. Então, eu passo a acreditar em Jesus e Jesus me transforma, me renova. Mas no entendimento de que acontece de fora para dentro, que uma força exterior atua sobre o indivíduo, torna-o reluzente, brilhante, alvo. Isso não acontece. Se ele não mudar, Jesus falhou, né? Isso, se ele não mudar, Jesus falhou. Ou ele falhou também, que acontece. A Joana tem um texto que ela fala sobre isso, que esse paternalismo, essa crença de que o pai tem que fazer tudo, gera no indivíduo uma frustração muito grande, porque ele não se sente merecedor. Capaz. Ele não se sente capaz. É como um filho que não se sente merecedor do próprio pai. Ah, eu só faço coisa errada. Nem Jesus e Deus me atendem. Então, de fato, quando o Espiritismo vem e traz essa responsabilidade para a gente, abrir mão do nosso eu para poder se transformar em algo diferente, isso indica que é de dentro para fora que a luz brilha, né, Luiz? O Espiritismo jogou muito pesado, né? Jogou pesado. Jogou pesado porque ele nos torna responsáveis, né? Quer dizer, então é uma coisa que realmente é uma coisa séria. E você vê, isso é muito difícil.

28 a 30. Então, disse-lhe Pedro, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou, digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa ou seu pai ou sua mãe ou seus irmãos ou sua mulher ou seus filhos que não receba já neste mundo muito mais e no século vindouro a vida eterna. E a terceira citação é também do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Disse-lhe outro, Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu, quem quer que, tendo posto a mão no arado, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Segue com o comentário de Allan Kardec. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento, que era evidentemente este. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Porque esse pensamento está de acordo com a essência da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Não temos, aliás, sob os olhos a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de família pela pátria? Censura-se um filho por deixar o pai, a mãe, os irmãos, a mulher e os filhos para marchar em defesa de seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se às doçuras do lar doméstico, das expansões de amizade, para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros deveres. A lei não impõe à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Multiplicam-se no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Entretanto, nem por isso as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes em relação aos filhos. Vê-se, portanto, que mesmo tomadas ao pé da letra, excetuando o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar a seu pai e a sua mãe, nem do afeto paternal. Com mais forte razão, não o seriam se tomado segundo o Espírito. Elas tinham por objetivo mostrar, através de uma hipérbole, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Aliás, tais palavras deviam ser pouco chocantes para um povo e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família tinham menos força do que no seio de uma civilização moral mais adiantada. Esses laços, mais fracos nos povos primitivos, fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso, tanto entre as famílias como entre as raças, pois elas degeneram se não houver cruzamento, se não se mesclarem umas com as outras. É uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral quanto no do progresso físico. Aqui, as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo faz com que as vejamos de mais alto, ao nos mostrar que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo. Que aqueles laços não se desfazem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual, pela depuração do espírito. Verdade consoladora que dá à criatura uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. É, a colocação de Kardec aí é perfeita, né? Aliás, nós vivemos dessa forma, né? Você vê que, por exemplo, até bem pouco tempo atrás, a mãe ficava cuidando dos filhos em casa, mas os tempos mudaram, né? E quantas mães hoje, elas colocam o filho numa creche e vão trabalhar, né? Então, o que se trata? Se trata de uma prioridade. Na realidade, nós precisamos estabelecer prioridades. E uma das prioridades, Jesus nos falou a respeito do cultivai o tesouro que a traça não rói. Então, embora nós dediquemos a família, a toda uma série de coisas que nós temos a obrigação de fazer, nós priorizamos aquilo que realmente é um objetivo que vai nos contemplar como espíritos eternos que nós somos. Então é sempre com essa visão. Você imagina, por exemplo, se você tem um filho ou um pai paraplégico, que ele dependa de você fisicamente, você precisa estar ali. Então você não teria como você dividir esse seu tempo, porque é uma necessidade física inadiável. Você não ia ter condições de pagar alguém para fazer aquilo. Então, à medida que você cumpriu as suas obrigações no lar, com os filhos, com a esposa, e o tempo vai te sendo mais disponível, você pode perfeitamente pensar sobre o aspecto não individual, mas sobre o aspecto fraterno, o aspecto coletivo. Então, quando se fala do amor, e se fala que o amor fraterno é o estágio mais elevado do amor, é exatamente isso. Como Jesus mencionou, quem são meu pai e meus irmãos? Né? Ele dedicou a sua missão e ele veio para toda a humanidade. Então ele não podia se ater a uma família que ele formou e ele conviveu durante um período, porque houvera chegado o seu período da missão com relação à humanidade. E essa sempre será a prioridade. E a gente, durante toda a existência, se a gente tiver essa visão, mesmo no seio da família, com o intuito de objetivar o ganho para a eternidade, será realmente o ponto onde nós podemos nos apoiar. Eu vejo nesse aspecto, inclusive já tive oportunidade de ter uma vivência em casa ao ser questionada, né, pela minha filha sobre essa passagem. E eu vejo que mais uma vez a doutrina espírita nos traz esclarecimento sobre esse aspecto. Porque se nós passarmos a entender com o olhar de outras ramificações religiosas, realmente a colocação fica muito ao pé da letra. Quando o doutrina espírita nos mostra que a verdadeira vida é a eternidade, é a nossa vida espiritual. E à medida que nós vamos progredindo e o progresso ele se dá porque há um progresso do espírito. Nós vamos desenvolvendo o desapego e nós vamos tendo cada vez mais lucidez com relação aos nossos laços afetivos. Nós não deixaremos de amar nossos familiares, muito pelo contrário, a reencarnação nos dá a oportunidade de estender nossos laços afetivos, estendendo esse laço afetivo para a humanidade, que a meta realmente é que nós um dia deixemos de ter uma família nuclear pequenininha para que aprendamos a amar, de acordo com o que o senhor Luiz acabou de dizer, né? De exercer a fraternidade. Então, a tendência nossa é de nós não nos atermos aos vínculos familiares terrenos. Até porque nós sabemos que em outras encarnações futuras, assim como as do passado, nós já nos desvinculamos de outros afetos. Nós não deixamos de amá-los, mas nós não nos vinculamos pelos laços do apego. E eu vejo que essa colocação de Jesus, ele é feita aqui pelos evangelistas, Lucas e Mateus, está, não está colocando Jesus numa posição de egoísmo, que as pessoas tenham que segui-lo desta forma. Muito pelo contrário, está colocando a valorização da vida espiritual e dos vínculos afetivos espirituais. E que, quando nós conhecemos a justiça da reencarnação, né, que a reencarnação realmente evidencia a justiça verdadeira divina, então nós constatamos que os laços afetivos se expandem e nós deixamos de ter o apego. Eu acho que essa passagem nos faz muito lembrar da importância do desapego terreno. E aí é importante nós pensarmos, assim como Kardec apontou, no futuro, porque a nossa verdadeira vida é a nossa vida espiritual. Essa é a nossa vida futura. A imortalidade é o nosso futuro. Então, nós tenderemos a ter uma família universal e não mais uma família nuclear terrena. Muito interessante. Aqui eu não vou repetir o que vocês disseram, mas enquanto vocês diziam, foi ficando claro. Eu estive vendo em antropologia recentemente relatos de algumas culturas, e uma delas eu achei muito interessante. A mulher grávida daquela cultura indígena, ela praticava sexo com outros homens da tribo, com vários homens da tribo. Isso é normal para aquela cultura. Eu não me lembro o nome da tribo agora. Mas o antropólogo indagou para aquela comunidade: mas e quando o filho nascesse? Como saberiam quem era o pai, quem iria cuidar? E a resposta foi a seguinte: vocês, brancos, é que se preocupam, né, em cuidar somente dos próprios filhos. Aqui nós cuidamos de todas as crianças igualmente, como se todos fossem nossos filhos. Que não importa se as crianças são filhos do outro, do vizinho, do ciclano, todos eles são criados igualmente, recebem os mesmos, a mesma atenção, né, os mesmos ensinamentos, porque o que é curioso na cultura indígena é que todo índio sabe fazer tudo. Ele sabe desde tecer a própria rede, desde fazer as próprias armas, né, pescar. Então, cada índio cresce subsistente, né, com a capacidade de subsistência por si próprio, porque todos têm as mesmas oportunidades igualmente, o que nos leva a pensar que a nossa cultura precisa avançar um pouco nesse sentido. E é exatamente o que vocês disseram. Nós começamos, muitas vezes, o animal, ele se preocupa consigo mesmo, somente. O animal é um instinto, é proteção, é preservação da espécie. Ele pensa nele. À medida que ele vai evoluindo, ele forma pequenos grupos, ele vai se socializando. Isso é uma característica da evolução intelectual. Ele vai se agrupando, porque o grupo oferece também mais proteção a cada indivíduo. Então tem uma razão daqueles grupos, né? Os lobos, por exemplo, são os animais que vivem em uma das sociedades mais evoluídas, né, do ponto de vista de organização. E na medida que vai evoluindo aí moralmente, ele vai estendendo essa família que era primeiro dele, depois para o grupo familiar, para os outros indivíduos, né? E aí a gente tem esse exemplo dessa tribo indígena no meio disso tudo. Me lembro sempre de uma passagem do Divaldo, que estava muito triste em determinado momento da vida, e a Joana se apresentou a ele e disse: o que foi, meu filho? Ele falou: minha mãe, eu estou me sentindo muito sozinho, muito solitário, pela natureza da vida que ele escolheu, celibatária, sozinho, viajando de cidade em cidade para divulgar a mensagem consoladora do Espiritismo. E a Joana falou para ele: meu filho, quando você se sentir assim, procure alguém para ajudar, alguém em sofrimento, porque só é solitário quem não é solidário. E eu nunca mais me esqueci dessa frase, né? Só é solitário quem não é solidário. E aí, quando a gente vai estudar o significado de solidariedade, é a habilidade, a capacidade de se tornar sólido, de se tornar firme. E essa solidez do indivíduo oferece a base para os outros. Isso é muito interessante nesse aspecto. Quer dizer, você se torna forte por si só, mas para que a sua fortaleza seja o suporte daquele que sofre. A União Rádio Web e o programa Visão Espírita, edição de Piracicaba, são patrocinados por um grupo de abnegados companheiros que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nosso agradecimento a cada um de vocês. E colabore você também, ajude a manter a União Rádio Web e o programa Visão Espírita, edição de Piracicaba, no ar. Você pode anunciar o seu negócio ou a sua empresa no site. São milhares de pessoas acessando o site e ouvindo a nossa programação todos os meses. Você provavelmente está ouvindo a União Rádio Web do seu aplicativo. Se você olhar na parte inferior da tela do seu aplicativo, você vai ver ali um banner, atualmente do Vadmecum Espírita, projeto aqui do nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães. Mas o banner da sua empresa pode aparecer ali também, como colaboradora, né, do projeto da União Rádio Web, né, ou no site da União Rádio Web. Mas, se você preferir, também pode depositar qualquer valor na conta poupança. Anote aí, 71850-4/500. A agência é 5189, no Banco Itaú. Eu vou repetir, conta poupança 71850-4/500. Agência 5189, Banco Itaú. Pode ser qualquer valor, não pode, Luiz? Sim, qualquer valor. Inclusive, lembrando, pessoal, né, nós estamos aí quase terminando a nossa campanha, né, do estúdio. E essa campanha nós havíamos previsto que custaria essa renovação do estúdio aproximadamente uns R$5.000. E o custo se estendeu a R$ 7.300, mais ou menos. E pretendíamos arrecadar esses R$ 5.000 e essa arrecadação também permaneceu na faixa de R$ 3.300, R$ 3.400. Então você também pode continuar contribuindo no sentido de que a gente se aproxime mais do nosso objetivo. Como é que nós conseguimos fazer tudo, né? Se há essa diferença, por uma simples razão. Nós tínhamos R$ 2.000 e poucos em crédito, né? No caixa, e esses R$ 2.000 foram exauridos, e nós prolongamos através do cartão de crédito a dívida em 4 ou 5 parcelas, então estamos pagando com as arrecadações futuras. Então, aqueles que não conseguiram ainda contribuir, se puderem fazê-lo, nós agradeceríamos e se aproximaria mais do nosso objetivo. E para você acompanhar a utilização de cada centavo do dinheiro da sua contribuição, acesse unionradioweb.com.br/prestação de contas. Ali você vê linha por linha cada centavo do dinheiro que vai para a internet, o que foi aqui para o estudo, o mobiliário, né, o revestimento acústico, tudo que nós recebemos, e fora o que nós recebemos aqui de colaboração, né, as persianas aqui que nós recebemos. Também está lá. Também está tudo lá. Tá, foi dado, foi colocada a doação e o pagamento. Isso, então você pode acompanhar lá e ter certeza da utilização dos recursos. Bem, amigos, nós estamos chegando no terceiro bloco do programa dessa noite. Nesse bloco, nós iniciamos, na semana retrasada, um estudo da obra Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, de Allan Kardec. A obra que é traduzida por Salvador Gentili, publicada pela FEB. Então, é uma compilação dos ensinamentos do Espiritismo. Uma obra, aliás, muito interessante para quem está começando a conhecer a doutrina, porque ela tem uma abrangência aí de todos os assuntos, né? Desde a origem dos espíritos, a comunicação com os espíritos, até mesmo a abrangência moral dos ensinamentos espíritas. Então, nós tratamos no último programa do primeiro item só, e hoje a gente começa no segundo item. Então, eu vou ler e vou passar aqui para vocês a palavra para os comentários, hoje aqui dos amigos Luiz Pessoa Guimarães e Maria Antônia Paduan. Item 2. Os espíritos não são, como frequentemente se imagina, seres à parte na criação. São as almas daqueles que viveram sobre a Terra ou em outros mundos. As almas ou espíritos são, pois, uma única e mesma coisa. De onde se segue que quem crê na existência da alma, crê, por isso mesmo, na dos espíritos. Negar os espíritos seria negar a alma. É interessante que se reflita sobre esses nomes, né? Alma e espírito. E quando você, no Livro dos Espíritos, perguntado o que é alma, né? A resposta é muito curta e muito objetiva. A alma é o espírito encarnado. E o que é que significa isso? Por que que muda de nome? O espírito, quando encarna, ele passa a animar um corpo. Então é exatamente aí a origem do nome. Alma está animando um corpo. Essa é a diferença. Quando essa alma se desliga do corpo, quer dizer, parou de animar um determinado corpo, ela volta a ser espírito. Então é exatamente a mesma coisa, com a diferença da situação. A alma está animando um corpo. Então, por exemplo, nós sempre usamos aí, há séculos, a expressão alma do outro mundo. Está errado, não existe. Ao contrário. Né? É exatamente... Alma penada. Isso, entende? Só se estiver encarnada, pode ser penada ou encarnada. Exatamente. Então, a alma é só o espírito encarnado. Ele aqui ainda, Maria Antônia, fala aqui que esses espíritos, né, que são as almas daqueles que viveram sobre a Terra ou em outros mundos. Como assim? Ótimo. Nós sabemos, né, a doutrina espírita nos traz essa informação de que aquela passagem que Jesus faz referência, que na casa do meu pai há muitas moradas, a doutrina espírita nos explica exatamente isso. Que o universo todo é habitado por espíritos. E esses espíritos, eles adquirem as condições físicas de cada planeta, de cada corpo celeste na qual eles habitam, né? Mas eles continuam sendo espíritos encarnados, no caso nosso, porque na Terra nós temos esse corpo específico, que é o nosso corpo físico, material. Mas a casa do nosso pai, ela está em toda parte do universo. Significa, então, que podem haver extraterrestres, sim, convivendo conosco aqui, não é? Sim. Encarnados e desencarnados, Luiz. Aliás, aproveitando, né, Wilson, é uma coisa que as religiões nunca prestaram muita atenção nisso, mas o espírito é acompanhado de um corpo espiritual. Né? E é uma coisa que há 2000 anos essa informação está conosco. Paulo já dizia isso. Né? Paulo foi muito claro. Se há corpo material, há corpo espiritual. Exatamente. Então, quer dizer, ele foi muito claro, muito, muito objetivo. Né? Jesus repetiu isso, falou a respeito do nascer de novo. Então, o Espiritismo não veio trazer nada de novo com relação a isso. O Espiritismo somente veio cumprir aquilo que Jesus havia anunciado. Jesus foi muito claro: eu vos enviarei o Consolador que vos esclarecerá todas essas coisas. Veio retomar o que saiu do rumo. Exatamente. Então, as pessoas, elas têm uma dificuldade de compreender certas coisas, como o fato, por exemplo, de que Jesus foi prometido para o povo judeu. 700 anos antes, os profetas anunciaram a vinda de Jesus e Jesus chegou no seio daquela religião. As festas judaicas, a família de Jesus o levava. Até numa determinada ocasião, ele ficou lá com os doutores, aquela coisa toda. Então, foi no seio da religião judaica que aquele Messias apareceu e trouxe a sua mensagem. Agora, o judaísmo é que não aceitou Jesus. O judaísmo não acatou a mensagem da simplicidade que Jesus trazia. É outra coisa. Deus mandou. Agora, o homem não recebeu porque não era exatamente assim que ele queria, né? E é sempre assim. Com relação ao Espiritismo, foi a mesma coisa. O Espiritismo ele surgiu no seio das religiões. Não havia espírita. Os médiuns eram judeus, ateus, católicos, protestantes. E toda a mensagem espírita foi deixada para esse público católico, protestante. O próprio Vaticano recebeu um livro inteiro no Roma e o Evangelho e não quis publicar. Aliás, eu li recentemente, por indicação sua. Sim. Excepcional. E você viu a mensagem de Jesus? Você ousa dizer que não foi Jesus que falou aquilo? Entendeu? Então é um livro fantástico. No entanto, a igreja não aceitou. Né? Então, o que acontece? Jesus, ele veio, anunciou o Consolador veio, anunciou a Boa Nova. E o que nós vamos fazer? Isso é muito interessante, né? O Espiritismo não inventou nada. Não. Não trouxe nada novo, basicamente. Aliás, Kardec repete isso constantemente. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com a terminologia, até kardecismo. Não existe kardecismo. Isso aí é uma... Kardecismo ele passou a ser utilizado para diferenciar o Espiritismo, porque o nome é Espiritismo. Você é kardecista? Não existe kardecismo. Kardecismo, como vinha dizendo, foi feito para diferenciar das outras religiões espiritualistas de matriz africanas, né? Como a Umbanda, o Candomblé, por exemplo, né? Que tem semelhanças, mas não fica nada além da semelhança. É, exatamente. Né? Da comunicação com os espíritos. Quando a pessoa se expressa, né? Eu sou espírita kardecista, ela está dando um mapa do quanto ela conhece de espiritismo. Pois é, né? Então, o item 3 aqui, ele avança. Geralmente, se faz uma ideia muito falsa do estado dos espíritos. Eles não são, como alguns o creem, seres vagos e indefinidos, nem chamas, como os fogos fatuos, nem fantasmas, como nos contos de assombração. São seres semelhantes a nós, tendo um corpo igual ao nosso, mas fluídico e invisível no estado normal. Então aí exatamente, né? Quer dizer, na realidade, nós temos um corpo semelhante ao deles, né? Que nós fomos criados à semelhança de Deus. Então essa energia, como os espíritos definem, quando eles falam a respeito do espírito, então eles, por insistência, eles dizem assim, se vocês querem alguma coisa para comparar, é como se fosse uma chama, um clarão. E essa chama, esse clarão, essa energia, tem um corpo fluídico. E esse corpo fluídico é composto de órgãos. Ele é todo composto de elementos que presidem o corpo físico. Então, por exemplo, foram feitos testes, nós temos aquela passagem que Jesus comeu o peixe, né? Então as pessoas podem dizer assim, meu Deus do céu, como é que pode? Jesus não tinha mais corpo, como é que ele comeu o peixe, né? Então, foram feitas experiências com espíritos materializados, então pegaram, por exemplo, um determinado espírito materializado e pediram que ele aspirasse, através de uma pipeta, uma substância chamada barita. E pediram que ele expirasse o resultado daquilo que passou por seus órgãos internos, os pulmões. E quando ele expirou, recolheram e constataram que queimou carbono. Né? Então, mostrou que aquele espírito materializado ele possuía um pulmão fluídico, por onde todo aquele elemento circulou e queimou o carbono que estava ali. Então, isso aí é científico. Isso aí é uma informação que foi feita através da experimentação, como toda a ciência desenvolve. Agora, esses fenômenos espíritas não podem ser repetidos como se faz com um laboratório, né? Porque depende de inteligência. Exatamente. Né? Você trabalha com um elemento que ele se dispôs naquele momento a se materializar, dependeu da energia de um médium. Não é como de você... condições específicas que nem sempre podem ser reproduzidas. Exatamente, né? Então, essas condições, inclusive, são muito difíceis de se conseguir. Houve uma ocasião que a Cathy King estava se materializando e um cientista que o William Crookes levou para assistir aquele fenômeno e se cientificar da realidade deles, esse cientista pegou a lamparina e jogou encostou no rosto da Cathy King. Então todos descreviam como derreteu como uma cera de vela. E o médium, a médium que emprestava o ectoplasma para esse fenômeno, ela ficou 40 dias no hospital. Quase morreu. Entende? Isso para mostrar para o homem que o espírito é uma realidade. É muito interessante o comentário do Luiz, para você que está nos ouvindo. Tudo isso é documentado. Tudo isso está nas obras clássicas, dos autores clássicos, né? Aí o Luiz citou William Crookes, tem o Ernesto Bozano, Alexander Aksakoff. Então, Gabriel Delany, Flammarion, todos eles se debruçaram, experimentaram. Então, o Espiritismo é realmente uma ciência nesse aspecto, de observação. E com um detalhe, eram cientistas renomados, que faziam parte da academia, chegaram a esse grau de fama e de notoriedade que a academia os colocou para investigar o fenômeno espírita. E quando eles, investigando, chegaram à conclusão que era uma realidade, se tornaram espíritas. É? Então, essa coisa de comissão, nós precisamos tomar muito cuidado. Né? Por quê? Porque as instituições nomeiam comissões. As comissões se debruçam sobre os fatos e as comissões se convencem. Mas as instituições não. Eu participei de um fenômenozinho, mais ou menos assim, não era fenômeno físico, era para examinar um assunto. Então, a diretoria de uma determinada casa me incumbiu com 8 diretores presentes a examinar a apostila que falava sobre aquele assunto e aqueles 8 diretores iriam opinar. Ficamos um mês estudando, reuniões 2 vezes por semana. Quando terminamos e fomos à diretoria com os 8 diretores falando, olha, é um material bom, deve ser divulgado, a diretoria queria que eu fizesse uma outra comissão. Eu disse, não, parou por aqui. Não vou fazer mais nada. A comissão da comissão. Por quê? Enquanto a diretoria toda não se propor a se debruçar sobre o assunto, quem ficar de fora vai duvidar. Sempre assim. Maria Antônia, aquela ideia, então, do espírito assim ser como o Gasparzinho, né? Aquele ser com aquele lençol, não existe. Não, exatamente. Mas e aqueles que veem? Tem aqueles que relatam, né? É muito importante nós entendermos um fenômeno chamado fenômeno mediúnico, né? Existem pessoas que têm, eu vou colocar entre aspas, tá? Nós temos todo o nosso conjunto de órgãos sensíveis, né? Nós temos o tato, o olfato, o paladar, a visão, a audição. E nós temos mais um sentido, que é a capacidade mediúnica, que na verdade nem todos estão com essa capacidade já desenvolvida, aflorada, mas que todos nós temos condições de ser médiuns, nós temos. Porém, é necessário um conhecimento, treinamento para saber o que é ser médium, porque médium é aquele que é o medianeiro entre o plano espiritual e o plano carnal, para que não se confunda com as questões do magnetismo pessoal, né? E então, quando uma pessoa diz que viu um espírito, muitas vezes a pessoa viu mesmo porque ela tem essa capacidade visual, porque nós temos vários tipos de mediunidade. E tem pessoas que têm capacidade visual, outras são auditivas, outras são intuitivas, né? E muitas vezes é justamente por causa dessa capacidade mediúnica e que a pessoa não tem conhecimento, não tem nenhum preparo, às vezes elas se assustam e começam a criar essas fantasias de que existem os fantasmas, aí vem essa alegoria do Gasparzinho. É o filtro, né? O médium é o filtro. E como a Maria Antônia comentou, são verdadeiras fantasias. Eu fui numa organização espiritualista que me convidou para fazer palestra. Eu fiz uma palestra de 2 horas lá. Foi só, como a Diane comentou, foi só pena que avoou, né? Porque na entrada, eu gosto de chegar um pouco mais cedo, eu gosto de estar lá no ambiente antes de começar. A pessoa começou a me mostrar fotos que ela tirou dentro de uma barraca, daquelas lonas coloridas, né? Então, o reflexo daquelas lonas, tá? Aí ela assim, tá vendo a fadinha aqui? Coisa assim, não, isso aqui não é fadinha, isso aqui é um reflexo da lona. Meu Deus, eu nunca mais me convidaram, né? Mas as pessoas, naquele reflexo daquela lona colorida, viam fadinhas. Tem um nome para isso, eu não me lembro agora. As pessoas veem a imagem de Nossa Senhora nas nuvens, em casca de árvore também, né? É, não, mas a cara dessa da lona eu nunca vi coisa igual, porque a lona é brilhante. Aquilo lá, você bota a luz ali em cima, você vê o que você quiser. Entende? Quer dizer, então são coisas realmente... Essas pessoas, elas são muito suscetíveis de serem enganadas. Entende? Porque são muito crédulas. Elas já vão procurar com esse objetivo. É isso aí. Entendeu? Quer dizer, então ficam muito suscetíveis a uma série de coisas. E o espiritismo sério não tem esse objetivo de produzir esse tipo de fenômeno para convencer ninguém. Veja, o Kardec, ele chega ao cúmulo de dizer assim, é melhor você jogar 10 verdades fora do que aceitar uma mentira. Né? Quer dizer, o cara foi radical. E é realmente, enquanto você não aceita uma verdade, ela vai voltar e vai chegar um momento que você vai conseguir enxergar. Vai sair irrefutável. Agora, quando você engole uma mentira, você engole aquela bolinha que você não sabe o que tem dentro. E quando alguém te pergunta sobre aquilo, você atira a bolinha. E aí alguém diz assim, mas como é que? O que tem aqui dentro? Não sei, eu engoli assim. Entendeu? Quer dizer, vai então, ganhando uma proporção. Exatamente. Que não se tem mais controle. Exatamente. Vejo que, mais uma vez, né, a doutrina espírita ela é muito criteriosa nessas explicações, né, da forma que funcionam as questões. E um aspecto muito importante é que nós precisamos estudar as obras básicas, porque nas obras básicas estão contidas todas as informações, inclusive sobre esses fenômenos, esclarecendo essas dúvidas, para que nós não entremos nesse processo de fantasia. O Kardec ele fala assim, que antes de querer que você aceite o Espiritismo, a doutrina quer que você compreenda o Espiritismo. O item 4, talvez nós já tenhamos comentado alguma coisa, mas vocês, se tiverem algo a acrescentar ainda. Quando a alma está unida ao corpo, durante a vida, ela tem duplo envoltório, um pesado, grosseiro e destrutível, que é o corpo, outro fluídico, leve e indestrutível, chamado perispírito. O perispírito é o laço que une a alma e o corpo. É por seu intermédio que a alma faz o corpo agir e percebe as sensações experimentadas pelo corpo. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constituem o ser chamado espírito. Isso, né? Então é exatamente isso. Alma, corpo, perispírito e o espírito, né? Quer dizer, então você... O ser triplo. Né? Então, é exatamente isso. E, aliás, o conhecimento disso é a base para o entendimento de todo o espiritismo. Quantas e quantas vezes, por exemplo, você não é fumante, você nunca teve nada relacionado ao fumo, você, a sua esposa, e de repente nasce lá o teu filho asmático, né, ou com problema de... E aí você diz assim, meu Deus, por quê? Né? E é exatamente isso, são esses sofrimentos através das doenças que nada mais são do que uma forma de que esse corpo espiritual se presta de expurgar as suas mazelas que ele acumulou em encarnações passadas através do corpo físico. Né? Então aí o entendimento disso te leva à compreensão de uma série de coisas que nós sofremos na vida material e tem a sua explicação e a sua razão de ser. É interessante que Kardec coloca que essa separação entre a alma e o perispírito do desencarnado é somente para efeitos didáticos, porque na prática é indivisível. Então não se concebe essa alma, isto é, essa essência, essa inteligência, essa consciência no plano espiritual sem um perispírito. Por mais evoluído que seja o espírito, ele tem sempre um perispírito. Jesus, por exemplo, tem um perispírito. Claro que formado de elementos muito diferentes daqueles que formam o perispírito de um espírito nas nossas condições. Ele auriu, né, no nosso orbe os fluidos mais... grosseiros? Não, mais refinados. Assim, né? Mas para poder encarnar, isso, quando ele encarnou aqui, ele auriu os fluidos grosseiros aqui para poder criar aquele corpo físico. Aí quando ele retorna, né, o corpo dele é um corpo sutil formado por elementos, enfim, para gente totalmente desconhecidos de planos superiores, que a gente não tem nem traduzir. Eu gostaria só de... enfatizar que o perispírito tem um papel muito importante no exemplo que o Luiz citou, porque ele é a matriz, é o perispírito que vai dar toda a conformação para que o corpo físico se desenvolva e traga junto de si as condições favoráveis para a experiência do espírito aqui na Terra, né? Daí o espírito encarnado. Então, na verdade, o perispírito ele é básico, ele é importantíssimo na formação do corpo físico. E essa colocação sua é tão importante que nos leva a um entendimento diferente, né? Nós não temos um perispírito. Na verdade, como é indivisível, nós somos um ser formado pelo perispírito que forma o nosso corpo. Nós temos um corpo, então. É a matriz do corpo físico. É a matriz do corpo físico, isso é. O nosso corpo espiritual precede o nosso corpo físico. Isso. E a gente vai tratar mais lá na frente, mas uma das funções dele é justamente essa, né? A função modeladora, que é a de modelar o corpo físico. E através das doenças, né? Onde que às vezes a gente fica assim, ingrato, fica inconformado, e na realidade nada mais está se processando do que expurgando desse corpo espiritual as mazelas que está sofrendo. Nós só precisamos nos preocupar com os nossos doentes, né? A forma como eles estão sofrendo essas consequências. Então, eu tenho um exemplo que eu uso para mim como uma referência. Teve um moço, operário de fábrica, que trabalhou para mim. E é uma pessoa assim, muito, muito simples. E essa pessoa, tivemos um fato que ocorreu em São Paulo. Ele mudou para cá. E aí, quando eu soube que ele estava com câncer, eu fui visitá-lo. E ele, então, nessa visita, ele comentou, diz assim: "Seu Luiz, o senhor lembra aquilo que o senhor me falou em Santo Amaro? Pois aconteceu aqui." O senhor tinha razão. Esse moço estava em estado terminal, ele deve ter morrido uma semana depois. Eu não escutei desse moço uma reclamação. Entende? Ele sabia que estava em estado terminal, ainda lembrando de fatos passados, que ele se lembrava de uma forma contente, porque realmente foi contemplado com aquilo, morrendo tranquilo, resignado. Esse é o ponto capital, que nós possamos sofrer as consequências das doenças sem revolta, de forma resignada. Isso aí é a contemplação de tudo aquilo que aconteceu na encarnação. Tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o bem e o mal a sofrer. Trata exatamente desse assunto. Bom, dá tempo da gente avançar mais um item ainda. É o item 5. Kardec diz o seguinte: a morte é a destruição do envoltório corporal. A alma abandona esse envoltório como troca a roupa usada. ou como a borboleta deixa sua crisálida, mas conserva seu corpo fluídico ou perispírito. A morte do corpo livra o espírito do envoltório que o prendia à terra e o fazia sofrer. Uma vez livre desse fardo, não tem senão seu corpo etéreo, que lhe permite percorrer o espaço e vencer as distâncias com a rapidez do pensamento. É bastante interessante essa questão, porque há uma preocupação muito grande das pessoas que não acreditam na continuidade da vida com esse olhar que o Espiritismo nos traz, sempre desenvolve muito temor em relação à morte, né? Quando nós entendemos que desencarnar significa deixar o corpo físico e esse espírito alçar voo, né? Eu acho muito bonita essa figura poética da borboleta que deixa a crisálida. Na verdade, é bem isso. Porém, é necessário que o espírito, que a pessoa, né, que desencarna, ela também esteja preparada. Ela tenha desapego, ela possa acreditar na continuidade da vida, porque senão ela se surpreende no plano espiritual. E aí, há muitos espíritos que desencarnam e acham que não desencarnou. Por quê? Elas se percebem com o seu corpo fluídico e elas acham que estão com o corpo físico. Aí existem todo um relato das experiências dos espíritos desencarnados no plano espiritual. Tem muitas obras relatando, né? E que os espíritos se surpreendem e muitas vezes não aceitam, porque, e ficam lutando, inclusive, né? Porque se vem com aquele corpo físico e demoram para fazer esse desenlace por conta de não estar de forma preparada mesmo, né? Aceitando a continuidade da vida. Muito interessante. Aproveitar, Luiz, eu vou passar para você, dando complemento ao que a Maria Antônia falou. A gente fala muito no meio espírita, né? Desencarnou, desencarnou, desencarnou. Qual que é a diferença de morrer e desencarnar, Luiz? Morrer não existe, ninguém morre, né? O espírito jamais morre. O indivíduo não morre. É imortal, né? O indivíduo não morre. Exatamente. E na realidade, como tudo que nós falamos aqui, o espírito veio dar corpo à matéria, veio dar vida à matéria, né? Vida ao corpo. E, na realidade, quando o espírito se despreende, nada mais é do que esse corpo não reúne mais condições para que aquele espírito se expresse. A máquina quebrou, né? Então, ele desencarna, quer dizer, sai fora da carne. Porque a carne, até então, se representava uma prisão. Isso que a Maria Antônia contou tem um exemplo prático. Eu estava pintando o Centro Espírita lá em São Paulo, que era um centro espírita pequenininho, muito, e era um domingo à tarde. Entra uma senhora completamente desesperada, apavorada. Vocês dão passe aqui? Eu disse, nós damos sim, amanhã é segunda-feira, a senhora pode vir aí, às 8 horas, começa, ela toma o seu passezinho. O que aconteceu? Ela assim, eu sinto assim, meu coração parece que vai sair pela boca. Eu tenho um problema aí, eu já estou uma semana sem dormir. Eu fui no médico, ele fez o eletro, não constatou nada, não existe nada, né? Aí eu disse assim, morreu alguém na família? Ela disse, morreu meu marido. Ele morreu de quê? Do coração. Para mim aquilo já clarificou já tudo. Eu parece que eu via, né? O que que acontece? Aí eu estou descrevendo. Aquele marido morreu, caiu no chão, corpo imóvel, e o espírito continuou vivo. Não esperava. Não. Agora, os familiares... Não se preparara para aquele momento. Exatamente. E os familiares se debruçam sobre o corpo morto, porque eles não estão vendo o espírito. Mas o espírito fica apavorado porque ele não está mais no corpo, ele está fora do corpo, mas ninguém está vendo. Aquele espírito em pânico... É como um sonho, ele fica perturbado. Perturbado, mas não tolo. O que que ele fez? Se grudou na esposa. Enquanto eu não entender, é aqui que eu vou ficar. Um porto seguro. Exatamente. E esse corpo espiritual que se libertou daquele corpo com problema cardíaco, ele continuava refletindo as sensações do corpo cardíaco. E passou as sensações para o perispírito da esposa, porque ele estava, é aquilo que nós chamamos vulgarmente, encosto. Ele estava encostado nela e as sensações ela recebeu e ela então pensava que estava. E a medicina, medindo através do eletrocardiograma, não constatou nada no corpo físico dela, porque não tinha. Então, encontrei com essa moça na quarta-feira seguinte e perguntei, foi tudo bem? Ela assim, ah, foi uma maravilha. Entrou no centro às 15 para as 8, na hora do passe, entrou na sala de passe, tomou o passe, saiu, chegou em casa 9h30 da noite, tomou um banho e foi deitar. Dormiu até 7 horas da noite do dia seguinte. Nossa. Acabou o problema. O que que aconteceu? Na sala de passe, ou na, aquele espírito que estava encostado nela foi abordado pelos espíritos, ficou espantado, ficou espantado, muito provavelmente, vocês estão me vendo? E ele disse assim, nós estamos te vendo, porque nós estamos na mesma dimensão, foi esclarecido, saiu dali, acabou vamos o problema. Embora, vamos embora, que tem, você tem coisa para fazer, é, você não pode ficar aqui. Entendeu? Quer dizer, acabou o problema. Agora, alertando, existem muitos médiums que cobram na faixa de R$400 para resolver esses casos. O que que eles fazem? Você vai lá, eles, através de espíritos que trabalham com eles, arrebatam a força, esse espírito que foi seu marido, que gosta de você ainda, mas a partir do momento que você está indo num lugar que o tirem a força de você, ele não gostou muito da história. É a história do amarrado, né? Leva ele amarrado. Isso. Então o que que acontece? Muito provavelmente esse espírito vai ficar um bom tempo preso. Amarrado, mas se desamarra uma hora. Se desamarra uma hora e vai lembrar. E tem livre-arbítrio. Exatamente. E vai lembrar que você fez safadeza com ele. Você se livrou dele por 400 pau. E ele vai voltar. Então você veja que numa casa espírita, com um simples passe, você pode resolver problemas complexos. Às vezes as pessoas complicam muito as situações, mas onde há merecimento e um plano espiritual colaborando... Um trabalho sério, pessoas movidas, exatamente, né, de bom ânimo. Exatamente. Realmente. E em toda casa espírita séria, existem espíritos sérios que num passe, numa palestra, numa reunião de estudo estão agindo. Não existe nada de especial na casa espírita, basta ter grupo sério trabalhando. Bem... Estamos chegando no final de mais uma edição do programa Visão Espírita. Nós sempre trazemos uma poesia antes do encerramento e hoje selecionamos novamente uma poesia do Espírito Maria Dolores. Essa extraída da obra Vida em Vida, também psicografada por Chico Xavier, denominada Jornadas do Tempo. Vejo-lhes, muita vez, os grupos rumorosos. Rogam socorro a Deus em suplício profundo. Querem renascimento, a fim de se esquecerem da culpa que os mantém presos ao chão do mundo. Espíritos no além que passaram na terra estendendo a ambição e o domínio sem peias, recolhem de retorno as obras que fizeram, plantando espinheiras nas estradas alheias. Suplicam renascer em extrema penúria, pedem expiação que os corrija e reprima, rogam corpos em chaga, ostracismo e abandono, com a perda integral de toda a humana estima. Imploram regressar em condições amargas, anelam revelar na luta que lhes doa a nova compreensão de quem se emenda e sofre, bendizendo o infortúnio em que se aperfeiçoa. O Senhor lhes concede a bênção suplicada e ressurgem na terra entre almas sofridas. Devem buscar na paz, no amor e na humanidade a força de apagar os erros de outras vidas. Conquanto as exceções, no entanto, novamente, crescendo para o mundo em sombras de ilusão, ei-los a repetir equívocos de outrora, rebeldia, vaidade, orgulho, ostentação. Não escutam a fé que lhes pede trabalho, na obediência à luz que lhes vem da rotina, e a vasta multidão se transvia em protestos. Complica-se a gritar, padece, desatina. Atentos ao passado a que se voltam, tentam fugir de Deus que os ampara e os escolta. Pobres seres que varam vida e tempo entre o frio da treva e o fogo da revolta. Alma querida, escuta. Se na terra a provação é sombra que te alcança, não temas, é o pretérito de volta. O presente aflitivo é a nossa própria herança. Sofre sem reclamar. Serve, prossegue, além da própria angústia, alma sincera. Encontrarás, chorando de alegria, a luz da vida nova que te espera. Estamos chegando no final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de transmissão durante essa semana. Às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas. Às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas. E aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, portanto, já são mais de 19 anos, levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, aqui conosco hoje, Maria Antônia Paduan, que também nos acompanha, Sérgio Aguiar, como operador de som, o nosso amigo André Sanson, e este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente semana, repleta de oportunidades, repleta de aprendizado e, sobretudo, repleta de boa vontade para que possamos aproveitar as lições e as oportunidades que a vida nos oferece. Eu vou passar aqui as últimas palavras para a nossa amiga Maria Antônia Paduan e vou pedir para o Luiz para fazer a nossa prece de encerramento. Quero agradecer imensamente a essa equipe de trabalho da Rádio Visão Web por essa oportunidade, porque cada vez que aqui estamos, nós refletimos, nós recebemos inspirações, nós aprendemos imensamente. Desejo que os ouvintes também se sintam alimentados nas suas necessidades espirituais e que esse trabalho os abençoe com conhecimento, os toque o coração para o Evangelho de Jesus. Agradeço a atenção de todos, a oportunidade de mais esta vez estarmos aqui reunidos falando do Evangelho e da doutrina dos Espíritos. Obrigada a todos pela atenção e pelo carinho. Mestre amado Jesus, nós somos gratos pela oportunidade que tivemos de estarmos presentes nesse programa. E te rogamos, Senhor, que ele possa se propagar através das comunidades e possa alcançar os corações necessitados de consolo e de esperança. que nós possamos ser inspirados pelo alto, no sentido de que abordemos o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos de forma que leve o consolo e o esclarecimento a todos que nos ouvem. Nós te rogamos por aqueles que nesse instante sintonizam conosco e estão mentalizando a tua figura no sentido de que alcancem esse consolo e as tribulações da sua vida possam atenuar-se, que os ampare, que eles possam se tornar mais acessíveis aos seus mentores espirituais, aos seus anjos da guarda, e possam, através dessas vibrações, alcançar a paz interior. Que assim seja.